pleno século, há tantos que prometem tudo na vida. Não passa de palavras, aquilo que prometem não podem dar. Mas o que foi comprado com sangue imaculado e salvo está. Está também seguro que hoje ou no futuro seu Deus não vai falhar. Seu Deus não vai falhar. Seu Deus não vai falhar. Porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. Seu Deus não vai falhar. Seu Deus não vai falhar. Porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. Há tantos caminhando, aos homens confiando o seu futuro, e esquecem do presente, sem ter Jesus na mente e no coração. No salvo pela fé, sua vida está de pé, sem duvidar. O seu futuro é o céu, foi Deus quem prometeu e nunca falhará. Seu Deus não vai falhar. Seu Deus não vai falhar. Porque Ele é Deus bondoso, é poderoso, não vai falhar. Seu Deus não vai falhar. Seu Deus não vai falhar. Porque Ele é Deus bondoso, é poderoso,